Agora, 4 horas e 12 minutos, e a grata satisfação de receber aqui nossos estúdios, o Júlio Jonathan de Amorim, atleta aqui em Foz do Iguaçu. O Júlio, ele é praticante do fisiculturismo, conversava aqui com ele agora, dizendo que aqui a gente não tem muita tradição do fisiculturismo aqui em Foz do Iguaçu. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. E é verdade, você me dizia isso, né, que não só no Brasil, né, como ainda é não sei se a gente pode chamar de esporte, essa atividade, ainda falta muito apoio, né, a nível de Brasil isso. Infelizmente, não só em Foz do Iguaçu, esse esporte não é muito conhecido, né, acho que no Brasil em todo ele não é tão visado, assim, né, pelos grandes esportes, assim, ainda, né? O que falta para vocês conseguirem mais visibilidade, Júlio? Eu não sei, eu acho que, assim, o fisiculturismo num todo, assim, é um esporte bonito, um esporte que, se você parar para observar, é extremamente corporal, entendeu? Eu acho que, assim, eu acho que falta mais apoio, assim, acho que um financeiro, mais assim seria, né? Como é que você começa, antes de falar, depois eu quero abordar com você, você teve participando no campeonato de fisiculturismo lá em Curitiba, mas quero saber de você, como é que você começou a trabalhar com isso, né? Como é que despertou, o que despertou em você essa vontade de trabalhar com fisiculturismo? Então, eu comecei na musculação já faz 6 anos, né? Mas, assim, sempre desejando, assim, almejar... estrear no fisiculturismo, né? Assim, e até o ano passado eu descobri um grupo aqui em Foz, que é o grupo de fisiculturismo Foz do Iguaçu, né? Assim, eles treinam ali na academia do Bahia, né? E um dia me convidaram para treinar junto, né? Aí ele, desenvolvendo a conversa ali com eles explicaram como é que funciona tudo, né? E aí que já despertou o interesse, e aí já preparei as malas, já falei, não, é esse ano que eu vou, e graças a Deus deu tudo certo. E você começou cedo, né, Júlio? Que você tem apenas... Você tem 20 anos, 20 né? Anos, que isso. Eu tenho que tem 20 anos. Isso. Só começou cedinho, então, cedo, né? Cedo. Pra você ver, não tão cedo. Porque os outros atletas lá tinham alguns de 16, 18. E tudo de nível extremamente alto. Tudo atleta bom, hein? Como é que dá pra fazer, Júlio? Pra você ter praticar o fisiculturismo, né? Que é totalmente voltado pra atividade física, tem que desenvolver músculos, né? Muita força. Como é que dá pra fazer isso de maneira saudável, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar de atletas, né? Que fazem uso de anabolizantes, né? De drogas. É totalmente ilícita, justamente pra acelerar, as chamadas bombas, né? Pra acelerar a formação dos músculos. Muitos acabam perdendo a vida, né? Extremamente prejudicial pra saúde. Como é que dá para fazer, desenvolver os músculos sem apelar para esses anabolizantes? Infelizmente, hoje em dia, aí, acho que no geral, em todas as academias, aí, acho que os alunos estão querendo um caminho mais curto, né? Infelizmente, estão partindo para o lado rápido, anabolizante. Mais rápido, quer desenvolver rápido. E às vezes acabam, às vezes, nessa velocidade aí, desenvolvendo um outro tipo de problema, né? Pode ser um câncer ou algo assim do gênero, né? Mas assim, você mantendo uma disciplina de alimentação, treinamento, descanso, eu acho que não tem segredo, o caminho é esse, não existe outro caminho curto ou que chegue lá mais rápido, entendeu? E para qualquer tipo de esporte ou atividade, é disciplina, né? Antes de tudo, disciplina. Disciplina. Antes de tudo, disciplina. Fala, como é que foi essa sua participação? Você teve agora lá, então, se estreou, né, numa competição estadual do campeonato de fisiculturismo na categoria estreante júnior de até 80 quilos, né, lá em Curitiba. Isso. Como é que foi a sua participação? Foi agradável. Tipo, embarquei aqui na quinta-feira, chegando lá na sexta-feira de manhã, já totalmente debilitado devido à dieta, né, e alguns cortes que tem que fazer na alimentação. Para manter o peso. Isso, até chegar lá, pelo menos até a pesagem, isso, né? Isso, até a pesagem, né? Depois dá para dar uma almejada na alimentação. Mas assim, foi agradável, no backstage lá, no tipo um vestiário que todos os atletas ficam, de várias categorias, mulheres e homens, tudo um ajudando o outro, fazendo a pintura corporal, ajudando, né? Dando os retoques, dando conselho. É show de bola. Acho que até hoje eu acho que eu não vi um esporte tão unido assim como o fisiculturismo é. Você viu como experiência para você? É, uma experiência muito boa. E você teve uma boa participação? Como é que foi? Então, eu acho que devido como estreia, né? Como estreia, eu acho que eu pequei algumas coisas, algumas poses, mas assim, eu acho que o sétimo lugar para mim foi uma ótima colocação. Até para quem está estreando, né, aquela coisa muito de inexperiência, né? Com certeza, a partir de agora, você já... Até o fato de você estar no meio de pessoas experientes, lá ver como é que o pessoal age, já dá uma bagagem para você, Não, com certeza. Né? E ano que vem, eu pretendo me preparar melhor, que eu sei que eu posso chegar um pouquinho mais longe, entendeu? E eu acho que pretendo uma colocação um pouco melhor, né? Você tem patrocínio, precisa de patrocínio para isso? É a academia que você pratica, que você treina, dá esse patrocínio? Como é que é? Então, a minha participação lá em Curitiba, eu tenho que agradecer muito ao Anderson de Andrade, né? Secretaria de Esporte, né? Aquele que foi o cara que me deu o apoio maior, né? Digamos assim, né? Que eu cheguei até ele, falei, expliquei tudo o ocorrido, né? E ele falou pra mim, não, vamos sentar, vamos conversar e vamos ver o que dá pra nós te ajudarmos, né? E assim, afinal de contas, você levando o nome de Foz do Iguaçu, é, né? É, Foz do Iguaçu, né? Mas assim, ele me ajudou, deu apoio, assim, eu tenho que agradecer também a Academia Millen, lá onde eu treino, né? Agradecer também a todos os meus companheiros lá, que torceram por mim, mandando mensagem no Facebook, todos me motivando, me deixando pra cima. Eu agradeço fundo do meu coração mesmo. Ô, Júlio, você foi o único participante aqui de Foz do Iguaçu, ou Foz do Iguaçu já tem outros fisiculturistas que também participam de competições? Não, tem. E ainda teve um menino, Matheus, que na mesma categoria que eu, de Foz do Iguaçu, ele ficou em quinto lugar, né? Ele conseguiu se classificar para o Paranaense, né? Mas eu, infelizmente, não consegui. Assim, tem outros atletas também. Teve o Gentil também, né? Categoria Master, né? Foi campeão da categoria dele. Tem outros atletas que estão indo agora, dia 31, acho que semana que vem, estão indo para o Paranaense já, que eles já são classificados, né? Daí passou do Paranaense, eles já vão diretamente para o Brasileiro, né? E tem mais atletas, sim. Tem vários atletas aqui em Foz. Então, e mesmo assim, mesmo tendo que trabalhar com músculos, ainda quando o corpo ainda está em desenvolvimento, então dá para um menino, para um adolescente, você falou que tem meninos de 16 anos, dá para começar, mas sempre prezando a saúde, com levando certeza, em consideração a saúde. Com certeza, a saúde sempre em primeiro lugar, né? Acho que não tem como a gente deixar, querer fazer praticar um esporte não almejando a saúde, né? Esporte já tem vínculo com a saúde só no nome, né? Esporte já é saúde. Como que é a sua rotina, Júlio, sua rotina diária de treinos? Você trabalha, estuda, e aí tem que aliar tudo isso àquela hora separada para treinar, cuidar da alimentação? É um pouquinho corrido, né? Tipo, acordo cedo, né? Já faz um treino aeróbico pela manhã, né? De tarde, trabalho, né? E quando não treino de manhã, na faculdade, né? Que eu estou fazendo faculdade de educação física. E no finalzinho da noite a gente treina, né? Pesado, treina e já para dar um descanso mais favorável para o nosso treino. E você tem um acompanhamento de nutricionista ou um treinador que te dá aquele apoio, que te dá ali um roteiro para você seguir de treinamento, então, de alimentação? Então, todo meu treinamento é basicamente eu que faço, né? Eu que desenvolvo meu treinamento. Apoio, eu tenho apoio dos mais experientes, né? Funcionários de academia, mais experientes, até mesmo de outros fisiculturistas, né? Que me dão um apoio no treinamento, tanto no treinamento como na alimentação também, né? Você consegue conciliar tudo bem. E até porque a faculdade deve te dar já uma base, dá, né? Para você poder fazer enorme. Esse treinamento. Uhum, uma base enorme. Tanto no treinamento como na musculatura, né? No corpo e tal, como é que funciona cada músculo, as fibras musculares, como é que se rompe, não se rompe, né? Então tem uma ajuda enorme da faculdade também, né? Como te falei, você é muito novo ainda, novinho, tem 20 anos. Como é que foi você acompanhar essa mudança no teu corpo, né? Porque quando você começou, você tinha um físico menos avantajado, era franzino, já sempre foi, assim, atacado, forte, não, né? Como é que foi ver essa mudança? Então, há 6 anos atrás eu era franzino, totalmente, né? Assim, a musculação foi uma... Acho que, sim, não só pra mim, acho que qualquer pessoa que começa a musculação e começa a sentir uma diferença no seu corpo, ela fica abismada, ela quer ver até onde ela pode chegar, entendeu? E eu acho que a musculação toda, assim, é um esporte muito bom, show de bola. Você recomenda para outros meninos? Para outros meninos, outras meninas também, não só para jovens também, né? Eu acho que para maior idade, terceira idade aí é um ótimo, digamos assim, para viver mais, entendeu? O esporte... Assim, até porque, né, isso a saúde da pessoa, como você falou, né, uma das principais objetivos do esporte, da prática de esportes, é o bem-estar, né, é a saúde da pessoa. Mas, como você falou, sempre ali seguindo um roteiro, procurando ajuda de profissionais para que tenha, os músculos sejam conseguidos através de exercício e de uma alimentação correta, com sem certeza. O uso de drogas, de né? anabolizantes. Com certeza. Até mesmo aqueles que querem usar, procurar uma orientação médica, né? porque assim... Que tem programas também que, de alimentação e de exercícios, e mesmo programas de suplementos alimentares que ajudam na formação dos músculos, mas tem sempre que ser feito com orientação, sempre, né? Sempre com orientação, tanto para anabolizantes como também para suplementação. Tem gente que chega numa academia e fala assim, eu quero crescer, eu quero ficar bem, entendeu? Mas assim, sempre visar o profissionalismo, entendeu? Sempre procurar um profissional, tirar todas as suas dúvidas, saber como é que funciona tudo aquilo que você vai adquirir, que você vai utilizar para te ajudar a conseguir um corpo legal, uma massa física legal. Você vê, tem contato com adolescentes, com pré-adolescentes que querem chegar, assim como você chegou, você se procura para perguntar como é que faz e tal? Vários. Eu até fiquei surpreso, né? Que eu não tinha ideia de quantos jovens ainda tem essa vontade, né? Me perguntaram como é que foi lá, como é que é o meu ciclo do meu dia, né? Perguntaram a categoria, como é que funciona, tudo. Muitos jovens vieram me procurar também. Qual é o recado que você deixa para esses jovens, então, Júlio? Esse jovem que quer começar no fisiculturismo, ou ainda somente dá aquela malhada, aquela bombada no corpo, mas sempre dentro de um certo rigor ali. Qual é o recado que você deixa para esse pessoal? Eu deixo o recado seguinte, que você estar de bem com o seu corpo é a melhor coisa que tem no mundo, né? Você poder se olhar no espelho e visar o teu corpo bem, se você está no teu peso ideal, você se sentir bem, não tem coisa melhor, entendeu? E é o que você faz, esse cuidado, e, além de tudo, tem que ter além de você cuidar dos músculos, tem algum outro preparo especial que você tem que fazer para participar dessa competição? Tem bastante, tem que ter um acompanhamento de nutricionistas, né, de fisioterapeutas, que é um time, né, um ajudando o outro, né, e assim para chegar num auge bem, bem legal. Porque a pele também tem que estar com uma aparência agradável, a pele tem que estar com uma aparência boa, e isso aí você consegue através de uma boa alimentação. É, positivo. Alimentação, acho que é 75% da responsável da tua vitória no fisiculturismo, né? Bom, então, Júlio, obrigado pela sua participação, parabéns pela sua estreia, né? Eu sei que não é fácil, porque está começando agora, mas ainda assim consigo uma classificação boa, sétimo lugar, a gente tem certeza que nas próximas você vai despontar e que realmente você consiga o sucesso, levar o nome de Foz do Iguaçu, né? Assim como os seus outros colegas, você também nessa tua categoria. É, eu que agradeço a todo mundo aí, mais uma vez o Anderson de Andrade que me deu apoio, né? E vamos junto, né? Ano que vem pretendo ir novamente e buscar uma colocação melhor. Tenho certeza que ano que vem a gente vai trazer o Júlio aqui de volta, já mostrando medalha, mostrando o troféu, tenho certeza disso, Júlio. Pode ir, compromisso, eu vou trazer uma medalha para fora. Olha aí, olha que bacana, é isso aí, ó, até firmeza mesmo, né? Compromisso, Júlio, obrigado, parabéns mais uma vez pela sua participação. Parabéns à equipe que acompanha você pelo esse incentivo, né? E mais uma vez agradecimento aí à Secretaria de Esportes também, que dá esse incentivo, que apoia, né, o esporte aqui em Foz do Iguaçu. Eu que agradeço, acho que Foz do Iguaçu nunca teve um tanto incentivo assim no esporte como está tendo agora. Acho que agora estamos no caminho certo.